957-17, está autorizado o Galeão, nível é o 340. A decolagem da pista 10 com curva à direita, subida da El. Após da El, prossegue a posição Leda. Após Leda, DCT Bridge. E em Bridge, interceptei o peso Lu no 0. O controle 19.35. Acione 5532. Correto, Web 5717, chame pronto para pushback e acionamento. 1-2, chegada bomba. A 4001-012, chegada bomba, a 3201. Pode voar, Pelo da presente, 3201. Autorizado, pois, Pelo. Bora, Pelo, 3201. 21 até Trive. Após Trive, DCT Poços de Caldas, decolagem da pista 10, curva direita, subida Arbor, e após Arbor, DCT Elefa, para interceptar a Antezulu 21, o controle 119.35, acione 5530. 30 Guarulhos 340, decolada 10 para a direita na borda, depois direto eleva, Upper Zulu 21 na aerovia, Trive Poços de Caldas, o controle 119.35 e o transponder 5530, 6749. Correto, ali 6749, chame pronto para puxar assinar. Chamar a pronta suspeita no evento, 6749. Salvador Azul 4177, no baixo de carga, puxa back acionamento. Autorizado, Azul 4177, chame táxi. Chamará, 4177. Solo, bilhete 5749, está pronto para o pushback acionamento, é no 22. Autorizado, 6749, chame táxi. Chama na táxi, 6749. Táxi Azul 4177, 89 a bordo, 350, alternando o cockpit. A gente sente o Azul 4177, táxi lento em frente, E reporte para ingresso no pátio principal. Fique atento ao mundo da WebJet que está puxando no pátio principal. Você vai seguir o mesmo como número 2 via Índia e reportar pronto no ponto de espera da 1-0. O ajuste é no 0-1-2. Gente, o 4-1-7-7 está frente do Boeing da Web. Fique via pátio Índia até o ponto de espera. Guarda o mesmo inicial, tá? Aguarde um minuto, a cópia. GX5749, está pronto para o táxi, FPA2 122, autonomia 6 horas 58, alternando com 20. Gente, WebMia749, táxi à direita e chame pronto para a decolagem. Ponto espera da 1-0, o ajuste é no 0-1-2. 0-1-2, direita, vai chamar pronto para a decolagem, 6749. GX5898 para a cópia. Confins, autorizado, 340, o nível, decolagem down no zero, curva à direita, subida da El, pós da El, Leda, pós Leda, DCT Bridge, intercepta El Pesulu no 6, 1935, controle, 5533, no transponder. Tá correto, 5898, e chame pronto, pra puxar e afinar. Doutor, a jet 6749 tá pronto, ponte dela. 6749 autorizado, alinhar e decolar, dá 1-0, vento é 1-1-0 graus, meia dúzia nós. Autorizado, alinhar e decolar, 6749. 77, autorizado, alinhar e manter 1-0. Alinhar e manter, 4-0. 1-0, 1-2, vai reportar estabilizado na ILS, que eu dá 3-2-0. Webjet 5, Webjet 6749, decolado 58, chame o controle 1935, boa viagem. Chamar o controle 1935, boa, 5749. Controle Salvador, Webjet 6749, decolando, se escuta. 6749, vigilância, Tubal 340, você dá arbor. 340, arbor, 6749. Autoriza direto, elétrico, 6749. Autorizado, elétrico. Elétrico, 6749. Sete autorizado, puxa a SNA, chame, chame táxi. Azul 4177, decolagem autorizada da 1-0, vento é de proa, com 612 nós. Vai dizendo decolagem 4177. Azul 4177, decolado 00, chame o controle 1935, boa viagem. 1935, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Azul 4177, decolado Nadael. Bom dia, 4177, Tubal 360, vigilância. Dá 360, 4177, Open Field. Controle, 6749 voltando, solicita a proa de Obduite. Obrigado. Sim, 6749. Obrigado, felicitação. Então autoriza a proa de Obduite? Inicialmente mantém a saída, 6749. Afirmativo, mantém a saída, 6749. Estado de EDS 3209. Na 3201, no complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, bom. Oi, Salvador, bom dia, tá 3201, passou o Índio Serra, passa a trabalho. Bom dia, 3201, Natá, avistado o tráfego, ajuste no 012, tá livre o pouso, não no zero. O vento 10 graus, meia dúzia de nós. Sente, 10 autorizado o pouso, disso no zero, tá 3201. F749, chame agora o centro Recife, a frequência 1260, alternativa 128.8, e solicite ao mesmo, projeto Bidude. 260-288-6749, vai solicitar, graças, boa noite, bom dia. Bom dia. Assim que o banho da companhia inicial tá, a sua retaguarda está autorizado, puxar e acionar no 4 e chamar o táxi posteriormente. Coordene com a equipe de solo. Manda passagem do banho da companhia, está autorizado. Coordenando com o solo, 8-9-2. Mandando para o táxi 5-7-7-1-2-1, PLB, 3:35. O 5717 da web, táxi autorizado à direita, chame pronto para decolagem no ponto de espera da 10, o ajuste no 012. No solo 06, táxi via Alfa e Juliette, o Faro Gate 7, até lá na minha escuta. Viva direita via Alfa e Juliette, pro Gate 7, na sua escuta, tá 3201. 251, bom dia. 177, bom dia. O Web 5717 está autorizado a alinhar e decolar, dá 10. O vento 1-0 graus, 8 mais. para o táxi 7892, meu BG 102, autonomia de 3 horas e 20, alternando Guarulhos. Copiado, o EB 5898, táxi à direita, chame pronto no ponto de espera dando 0, ajuste ano 012. Autorizado, táxi, chama no ponto de espera dando 0, 22, a 7892. Webjet 5797, decolado ao 09, chame o controle em 1935, boa viagem. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Webjet 5797, decolado, cruza 1700. Bom dia, 5797, 340, saída da El, vigilância. 340, saída da vigilância, 5717. Gente, web 5898, livre a linha aí decolada, 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós. Tolado 356, desce para 2000 pés, ajuste 1012, reposta pisado na LS.